falados. São mais 120 minutos de orelha extra, mais coisa, menos coisa, dividido em duas horas. Começamos com os australianos Hiatus Coyote e o seu álbum Choose Your Weapon, e podemos dizer que é o seu primeiro disco. Tinha havido disco enquanto longa duração, claro, tinha havido um anterior que era uma espécie de álbum e EP de nome Tomahawk. Este, como dissemos, chama-se Choose Your Weapon, e para abrir a primeira hora de Orelha Extra ficamos com Molasses. E vamos continuar ainda na ilha australiana, desta vez com o histórico Robert Forster. Excelente regresso este 2015, o novo Songs to Play. I walk the streets and hug the walls. I see a canal and think waterfalls. And there are numbers, long distance numbers I could call. And there are faces, long distance faces I can't recall. Round here at all. I see the shops and I walk on by. My soup stained vest, my critical eye. And given to choices, two clear choices, I take both. And there are secrets that I could tell, but I won't. No, I won't. I got a notebook and I got a light. My head is loose, my jacket's tight. A poet walks and the path is bright. And there are visions like a spell I can't break. A poet walks through the streets, past canals and retreats, and the fog. A poet walks, shits and talks. Thank you. figura absolutamente incontornável da música australiana, mas não só, nas últimas 4 décadas, é o Sr. Robert Forster, que, como muitos de vocês saberão, fez parte dessa banda mítica, também australiana, claro, que foram os Go-Betweens. Robert Forster de regresso com um novo disco a solo, que tem o título Songs to Play, e ouvimos por aqui mais uma vez A Poet Walks. Estes primeiros minutos da primeira hora de Orelha Extra, preenchidos com música que nos chega da Austrália, uma outra figura também mítica da ilha australiana é o Sr. Peter Milton Walsh. Chegou a fazer parte durante breve tempo dos Go-Betweens. Os próprios Go-Betweens têm uma canção sobre o músico e desde 1985 que mantém a sua aventura de Apartments. São poucos os discos editados até agora, o último tinha saído em 2000 e em 2015 surge agora este No Song, No Spell, No Madrigal. Vamos chegar com 2 temas, primeiro Looking for Another Town, e depois com a participação da francesa Natasha Penaud, dos também franceses Grisby, Black Ribbons, The Apartments. It's an old disguise, we'll wear it like all the ones who went before. We'll get by, we'll wear it. You gotta think there's another side. Me

O bluff wrapped in light, O talus-sloped speared summit, O earthwork and eyeball, varicose and branched, garden, night, cup, calcified. Garden, night, cup, calcified. Here. Here. Primeiro álbum para Elijah Crampton, ela que é meio boliviana, meio norte-americana. Ouvimos American Drift, precisamente, ou melhor, American Drift, precisamente o tema que dá título ao disco, com a participação de Money Ala. E vamos voltar ao quarteto Ana Deus, Alexandre Soares, Pedro Augusto e João Alves, o disco Degrau, Cuidado, que acompanha o livro de Alberto Pimenta, Reality Show ou Alegoria das Cavernas, uma edição da Mia Suave. E vamos ficar com três temas: Diz Nada, Civilidade e Camila. Todos os temas são tão bem poemas de Alberto Pimenta. Chega despe-se e não diz nada. Ele está despe-se e não diz nada. Ela deita-se e não diz nada. Ele deita-se e não diz nada. Ela chega despe-se e não diz nada. Ele está despe-se e não diz nada. Ela deita-se e não diz nada. Ele deita-se e não diz nada. Nada. Nada. diz nada. Ela veste-se e não diz nada. Ele fuma um cigarro e não diz nada. Ela sai e não diz nada. Não tousse, madame. Não expire, madame. Não soluce, madame. Não cante, madame. Não arrote, madame. Não caque, madame. Ok, monsieur. Ok, monsieur. Não tousse, madame, reprime a tosse. Não expire, madame, reprime o espirro. Não soluce, madame, reprime o soluce. Não cante, madame, reprime o canto. Não arrote, madame, reprime o arrote. Não caque, madame, reprime a merda. E quando estourar, que seja devagarinho e sem incomodar. Ok, madame? Ok, monsieur? Não tousse, madame, reprime a tosse. Não expire, madame, reprime o expire. Não soluce, madame, reprime o soluce. Não cante, madame, reprime o canto. Não arrote, madame, reprime o arrote. Não cague, madame, reprime a merda. E quando estourar, que seja devagarinho e sem incomodar. Ok, madame? Ok, monsieur. Ok, monsieur. Ok, monsieur. Vai pra cama, Camila. Dar a mama, mamila. Ao papa, papila. E assim. Da vala pra vila, da vila pra vala. Vala para a vila, da vila para a vala, sempre na fila. Onde alguém sem fala te empala. Vai para a cama, Camila. A mama, mamila. Papa, papila. E assim. Da vala para a vila, da vila para a vala. Da vala para a vila, da vila para a vala, sempre na fila. Onde alguém sem fala te empala. Thank you. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Talvez um dos músicos que mais rodou por aqui durante estes anos de Orelha Extra. Falamos do inglês radicado há bastantes anos nos Estados Unidos da América, Dan Melchior. Dan Melchior regressa agora com a sua velha aventura musical reativada, Dan Melchior's Broke Review, e com um álbum que se intitula Lords of the Manor, na editora já histórica do rock and roll, In the Red Records. Estiramos por aqui o disco com Outskirts. Primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e vamos continuar com o disco que nos chegou há uns tempos atrás, edição da editora de New Jersey, Ago Records, para os Zulus, gente que já esteve nos Battleship, Necking, Teenage Nightwater, Rice, Prisms, AA, Fiascos, The Homosexuals ou Wands, são os Zulus, e pelo título do disco este deve ser o seu segundo trabalho, chama-se Two. Para hoje ficamos com Gemini. We'll be right back. São os Zulus de Tu, Gemini. E de volta também à atriz Esther Balint, que já participou, por exemplo, no histórico filme de Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, também em Shadows and Fog de Woody Allen, ou em Trees Lounge de Steve Buscemi. Para além disso, também na excelente série de televisiva de Louis C.K., Louis. E este é o seu novo trabalho, com o título Airless Midnight. Colaboram com Esther Balint excelentes músicos como Chris Cochrane, Mark Ribot, Dave Schramm ou Sam Phillips. O tema escolhido para hoje vai ser Let's Tonight It. We can. Sometimes, babe, we're bored out of our skulls. Let's tonight. Let's just fuck it all up. It's an easy one night job. It's a grief. If you close your eyes, your eyes. Esther Balint, regressada com este Airless Midnight. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Advanced alien race. What do you expect? E vamos já por aqui fazer as despedidas desta primeira parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Até o fim vamos ficar com essa lenda histórica viva da música britânica de seu nome Martin Newell. O regresso com uma compilação intitulada Tea Time Assortment, bem apropriada para a hora do chá. O tema vai ser Dear Wesley. E depois continuamos com Walks on the Beach, dupla Mike Shiflett e Jerry David de Sica. O disco chama-se Adoption Tapes e o tema irá ser Ditch Diggers. Yeah, she had red hair and she had green eyes, and she stole your heart away. There was something there in her general air that could lighten up the day. And when she said you're very sweet, you knew she'd be no good for you. This was true. But you met next day when you'd finished work, and you went to some cafe where you sat with her and you babbled on, never knowing what to say. 2 hours vaporized like they were seconds, then you said goodbye. My, oh my, here you lie, watching the clouds go by like the ships of the sky. Then the phone call came, and the day and day are emblazoned on your brain. Oh, how strange is that, that the sun went in and the sky came on to rain. But even if she ever left your mind, you'd never feel the same. Here you lie, watching the clouds go by, like the ships of the sky. Dear Wesley, dear Wesley.

cá estamos para fazer a segunda e última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, no ar em Portugal através da Rua Ruki Castrense, no Brasil na Rádio UFSCar em São Carlos. Podem ouvir este e os programas anteriores em podcast em www.orelhaextra.com. E não podíamos ter começado da melhor forma. Aventura MES Age ou Mesh de James Whipple. O disco intitula-se Piteous Gate. O tema é este Epitaph. E prosseguimos com Key Markets Sleaford Mods. Face to faces. Free money, mate, just fill in the form. And if you can't, then I can help you. Put yourself in the queue and I'll come out to you. Job rocker, no sweat. Passport, national insurance document. Is it right to analyse in a general sense? The capital machine, its workings and what they mean. Passive articles on political debate. Its implications are fucking meaningless, mate. Really, we're getting old, fill it up, make it bigger. After about a fucking year, throw you back in. This is the nature of everything. Alive, kill yourself, trying to crawl out the dive. Everyone spits at you, even your wife. No skunk, I need to be pissed up to smoke that shit, you con. Face to faces. Face to faces. Face to faces. Alive. Face to faces. New build, new bricks, new methods, old tricks. Enchantment on the ICs. Nick Clegg wants another chance. Really? This daylight robbery is now so fucking hateful. It's completely accepted by the vast majority. In chains, years from now, who's that tit? Don't matter who that tit is. He's still with us. In our arses, in our food, in our brains, and in our death, in our failure to grab hold of what fucking little we have left. We have lost the sight, and in the loss of sight, we have lost our fucking minds. Alright? Face to faces. Face to faces. Face to faces. Alive. Face to faces. Dead in the air, choking on work here. It's now accepted to fill your role with illness. It's accepted. No vetting, no roles. Overlooked in times of outside circumstances. The ventilation is laced with opal sycophants on a cash promise. Dicing with the death of dead promise. Boris on a bike, quick, knock the cunt over. The man of the people is now a man with no temples. Blood falls out his head like policy in the fucking U-turn department. The art carries the rich, each room reserved for the niblet. Lords of the acre, owners and fucking piss takers. Face to faces. Face to faces. Face to faces. Alive. Face to faces. Face to faces. Face to faces. Face to faces. Alive. Face to faces. Os beats de Andrew Fern, a língua viperina de James Williamson, os Sleaford Mods no novo Key Markets foi Face to Faces. E vamos continuar a divulgação do triplo CD de tributo a Shirley Collins, Shirley Inspired. Há muito por aqui para ouvir, são 45 versões, precisamente isso, 45, para hoje, duas. Ou melhor, mais duas. There was Hanky the Squire, as I've heard men say, who rode out a hunting on one Saturday. They hunted all day, but nothing they found but a poor murdered woman laid on the cold ground. About 8 o'clock, boys, our dogs they drove off on Leatherhead and Common, and that was the spot. They tried all the bushes, but nothing they found but a poor murdered woman laid on the cold ground. They whipped their dogs off and kept them away, for I do think it proper she should have fair play. Com Poor Murdered Woman, tripla compilação, Charlie Inspired, a Charlie Collins Tribute, e para nós foi uma grande surpresa encontrar precisamente neste disco a senhora Sally Timms. Ela tinha feito parte durante a década de 80 dos inesquecíveis Meagans, e a última vez que tínhamos tido contacto com a música da senhora tinha sido já no distante ano de 1999, com o seu álbum a solo Cowboy Sally's Twilight Laments for a Lost Buckaroos. Sally Timmons vem aqui com o nome de Sally Timms, ou melhor, Sally Timms e não Sally Timmons, como estávamos a dizer. Vem aqui com o nome de Sally Timms and the Mini Meagans, e a versão de Charlie Collins que vamos escutar a seguir, Go From My Window. Spreading the gospel around here. Oh, pop de excelente calibre destes norte-americanos Divers, do álbum estreia Hello, Hello, a fazer lembrar um pouco os Arcade Fire, quando estes fizeram boas canções. Desta vez o tema foi Tracks. E a música essa pertence já a Laura Cannell, de Beneath Swooping Talons. Por aqui, Beneath Swooping Talons, de Laura Cannell, com Old Land Ablaze. Segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E a semana passada, a segunda hora da Orelha Extra foi totalmente dedicada à banda de Lowell George, os inesquecíveis Little Feat. E a propósito da edição que ocorreu em fevereiro passado do CD duplo On Your Way Down, CD1 com gravações de 10 de abril de 1973 nos Ultrasonic Studios e depois transmitidos ao vivo na rádio. E o CD2 com gravações também ao vivo no mesmo estúdio e também ouvidas na rádio em 19 de setembro de 1974. Algumas destas gravações de 74 fizeram e fazem parte da rara bootleg Electric Lycanthrope. Vamos chegar ainda com dois temas, precisamente deste CD2, que se intitula On Your Way Down. Vão ser eles The Fan e, precisamente, o tema título Little Fits. Softly, yeah. never a dealer in your past, style on the back of a car. Let's call the fan. Sunrise and setting shine for poor folks too. little higher ground. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. You make it easy in so many ways. I can't remember when I've known such grace. My heart was reeling, I was down for the count. You didn't hurry me or rose to mount. What beautiful waves you were making. Shorelines were shaking. The fires burned just like I knew they would. Yes, baby, you know that we're good. I'd like to linger, but I must be gone. Just like a whisper in the hush of dawn. What beautiful waves you were making. The bountiful shorelines were shaking. Such grace. My heart was reeling, I was down for the count. You didn't hurry me or rose to mount. Álbum gravado em 1969, o segundo na carreira de Elias Weinberg. O primeiro tinha sido lançado no ano anterior. Este gravado em 69 nunca foi editado. É editado agora sim, este mês de setembro. A participar com Elias Weinberg temos Neil Young, G.D. Souther, Kenny Edwards e também Nils Lofgren. Chama-se Grease Paint Smile. E o tema foi What You Call It. São os minutos finais da segunda e última hora de Orelha Extra, seguida Tropical Trash. It's not just any Nazi haircut. There's hardly no one on the law. Septic ring around my head right. And back at home before nine. It's my intention to refuse you in my own laughing style. Increasingly considered great. Another thought I blacken back to cone stain. I remember now your profile. Mocking liquid cheap cigar. Build a rush, flip on top, AMO cigarette. Any thought if peeled will pull apart. So look back through the doorway. See the room is clear. Fill your hands with what you want. We'll be right back. bye-bye da Orelha Extra de hoje com os Tropical Trash de UFO Rod. Começámos com UFO Rod, depois E-Hawk Glider e terminámos com Vertical Gang. Até ao fim, os liberais de All Tense Now Lax com Grateful Family. Tchau!